Não tem como começar melhor ao vivão do que fazendo uma sequenciazinha de Edson e Hudson. Puxa aí, Mateuzinho. Quem souber pode cantar bem forte aí, viu? O dia já está para nascer. Passei mais uma noite esperando por você. Me encontrava e com seus lábios dar um beijo sem final. Era tudo que eu queria, mas você não dá sinal. Anjo, fiz parte da sua vida, e nesse ar preciso respirar. Anjo, eu fui sua saída, e hoje não consigo me encontrar. Anjo, eu tinha tantos sonhos, fantasias desse grande amor. Mas ainda tenho esperança. Em suas mãos está meu coração, oh meu anjo. Esqueça que eu te amo, que eu vou me virando. Segue sua vida, vai ser melhor assim. Se não tá mais afim, não vejo outra saída. É difícil ouvir você dizer que foi engano, que não sente mais nada por mim, tem outros planos. Se é isso que o seu coração quer, o que é que eu vou fazer? Mas eu sei, vai doer, vai doer. Esqueça que eu te amo, que eu vou me virando. Consegue sua vida, vai ser melhor assim. Se não tá mais afim, vejo outra saída, oh, oh. Esqueça que eu te amo, que eu vou me virando. Segue sua vida, logicão. Vai ser melhor assim. Se não tá mais afim, não vejo outra saída. Isso é ao vivo em Goiânia, no Bahrein. Alô, Julianinho. O que você tem? Diz pra mim. Posso ver nos seus olhos. Vem, diz pra mim o que foi. Tô aqui. Faço tudo pra te ver novamente, sorri. Tô cansado de te ver sofrer por alguém que não soube te amar. Vendo tudo isso acontecer, é o momento de me declarar. Eu quero ouvir vocês, vá! É coisa de Deus. É amor, sem maldade. Sentimento nasceu da mais pura amizade. Desculpa, não quero te assustar, mas se quer um amor de verdade, tô aqui pra te dar. Yeah.